Encontre a loja mais próxima de você para melhor conforto e facilidade. Unidade Parque Edu Chaves, Avenida Edu Chaves 886. Unidade Jaçanã, Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo 4296. Unidade Vila Maria, Rua Serafim Poli 463. E no Recreio São Jorge, na Estrada David Correia 4486, Guarulhos. Carnes Center Líder. Saboreie nosso site centerlíder.com. Aceitamos todas as formas de pagamento. É só conferir na Globo. 17 horas e 59 minutos.